Olá, papais, tudo bem? Aqui é Jaque. Estou aqui para ajudar a Bárbara na leitura do livro Desafio de Amar para os Pais, para a gente transmitir, né, na página dos Filhos dos Desafios do Ministério. E hoje estamos no dia 30, onde diz que o amor pastoreia corações. Amém? Então, como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com um braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Isaías 40, 11. O que o amor faz quando acontece algo ruim? A vida, infelizmente, carrega consigo muitos infortúnios. Poderíamos desejar que tudo fosse flores, mas às vezes crianças podem ficar doentes de forma inesperada. Uma lesão imprevista pode deixá-los fora do time da escola. Seus tios podem se divorciar. O que faz, então, o amor quando morre uma avó? Quando seus melhores amigos traem sua confiança? Quando não são escolhidos para fazer parte de um time? Quando alguém do sexo oposto os magoa? Como que o amor responde? Ser um bom pai ou uma boa mãe muitas vezes pode nos levar a criar novas expectativas em nossos filhos, a pensar além quando eles não estão pensando em tudo. O amor se propõe a cuidar de seus corações, não só de limpar suas feridas. Garante que essas mudanças externas inoportunas podem ser usadas por Deus para fortalecê-los, preparando-os para a vida de resistência e graça. O modelo bíblico para uma liderança forte é o de um pastor amoroso. Um modelo constante de provisão e supervisão. Uma administração diária das necessidades físicas do rebanho. É uma tarefa de cuidado afetuoso e resgate heróico. É perceber rapidamente quando as ovelhas estão em apuros e estar alerta aos ataques dos predadores. Como pastores de nosso lar, devemos proporcionar o alimento e cuidar das roupas de nossos filhos. Porém, muito mais importante do que isso, guardamos e pastoreamos os corações das crianças. Os seus corações nunca estarão mais vulneráveis ou aptos para o ensino do que quando as decepções cruéis, inquietantes e indesejáveis da vida os ferirem ou desafiarem. Pais amorosos estão sempre disponíveis para essas emergências. Eles mantêm-se em ótimo estado espiritual e sensível no emocional. Pensam por antecipação, mesmo que tudo esteja indo bem. Querem estar preparados para infundir rigorosamente, rigorante, desculpa, sabedoria divina quanto mais se precise. Ao invés de confiar somente na oração de emergência, eles preparam a si mesmo e aos filhos, buscando conhecer a palavra e o coração de Deus em todo o tempo. Abastecem-se de antemão de provisões bíblicas e as mantêm acessíveis para aplicá-las diariamente, diretamente, em qualquer crise na área dos seus filhos, na vida dos seus filhos. Portanto, se perdemos uma pessoa querida em um acidente, por velhice ou por alguma enfermidade, o amor pega nossos filhos em seus braços e as dirige à palavra, onde Deus promete nos acompanhar pelo vale da sombra da morte. Salmo 23, 4. Nós os lembramos que Ele sempre está conosco e nos consola. Quando um amigo acusa injustamente ou maltrata nossos filhos, pais que pastoreiam se antecipam, sabendo que o filho será tentado a se vingar ou se sentirá inseguro e com dúvidas sobre si mesmo. Então, os ajudamos a elaborar e pensar as melhores respostas para cada dinâmica que enfrentarem. A confusão, a raiva. Ensinamos sobre a importância da oração, assim como a liberação do perdão. E o ajudamos a evitar os torturadores da amargura, do ultraje e da crueldade. Mateus 18, 34. Mostramos como confrontar com amor e, se for necessário, Como resultado, os ajudamos a serem mais fortes. O amor os mostra como enfrentar seus temores ao expor as mentiras, confrontar as sombras e chegar à torre forte do nome do Senhor. Os justos correm para ela, afirma a Bíblia, e estão seguros. Provérbios 18, 10. O amor nos mostra como reagir diante do fracasso, do sentimento e da decepção, e a confiar que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. O amor, inclusive, ajuda-nos a estarem contentes com o fato de não compreenderem algumas circunstâncias da vida. Perguntas que não podem ser respondidas, como Deus conhece e já pensou em tudo que eles precisam. Seus filhos suportarão qualquer tipo de adversidade. Eles podem confiar em Deus. Às vezes, o amor envolve com a nossa compaixão chorosa. Às vezes, o amor os envolve com a nossa compaixão chorosa. Outras devem dizer que se mantenham de pé e se recomponham para voltar à batalha e deixar que a aprovação de Deus seja sua defesa. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? Salmo 118, 6. Isso é pastorear como pais. Assim, guiamos e dirigimos o coração aos nossos filhos. O pai, muitas vezes, é o maior responsável por guardar, proteger e preparar o coração dos filhos. Costuma ser o primeiro a se distanciar quando surgem essas situações difíceis. Querer voltar a trabalhar e deixar as questões delicadas para sua esposa, que presume que seus filhos são fortes o suficiente para controlar os seus problemas sem ajuda direta. No entanto, como homens, temos que dar um passo à frente quando for necessário. A Bíblia fala muitas vezes do que acontece com as ovelhas sem pastor. Dispersam-se e ficam errantes. São alvo fáceis e se deixam seduzir pelas mentiras e pelo erro. Nosso modelo é Jesus, o bom pastor, e que dá a vida pelas ovelhas. João 10, 11. Para que nenhuma delas seja arrebentada, nem fique sozinha. É verdade, a vida é difícil, mas o amor é mais forte, sólido e sábio, podendo preparar nossos filhos para qualquer coisa e ensiná-los a agir com graça e coragem em todo momento. Amém? Desculpe, papais, pelos erros, mas é porque a gente fica nervosa, é inevitável. E o desafio de hoje, ele vai nos ensinar a conversar com nossos filhos, sabe, de forma amorosa, querer pastorear mesmo os corações deles. E é para a gente estar lendo o texto de João 16, 32 a 33 e Romanos 8, 28 a 39. E conversar com eles sobre o que deveriam ter em mente e como deveriam reagir durante os tempos difíceis. Se houver uma crise recente, converse sobre isso com eles e encoraje-os e ore com eles. Então depois você vai anotar no seu caderninho dos desafios e pode estar compartilhando com a gente também sobre o que você conversou com seus filhos e como que eles reagiram a essa conversa. Vamos estar encerrando a nossa lição de hoje sobre o amor pastoreia corações com o versículo de Colossenses 2, 2 que diz: para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor. Amém? Fico na paz e tenho um dia abençoado para você e toda a sua família.